Introdução Workshop 554. Estrutura de três camadas do universo. A chave para a transmutação é intermediária, alma da fisicalidade e emoção. Campos magnéticos massivos, mudança. Expansão da alma. Linha do deserto. OVNI verdadeiro. Como a vida foi criada. Para se preparar para a transmutação que está por vir, os buscadores de conhecimento precisam entender como o universo está estruturado. Tudo é feito a partir da interação de dois campos magnéticos e não há nada além disso. É simples assim. Dois campos interagem e, se tiverem a mesma força, podem criar um plasma. E todos os plasmas são estruturados com base nas três camadas. A camada externa impede que outras coisas entrem, e ela protege a camada interna que mantém ou segura o plasma dentro. E a camada intermediária é o espaço entre a interna e a externa. É uma espécie de terra de ninguém ali, que não pertence a nenhuma das duas, mas ambas a utilizam. É um local de transição onde os mundos externos e interno se encontram. Essa é a essência de como tudo está estruturado no universo. O melhor exemplo disso são as três camadas da pele do homem. A camada externa é o que interage com o mundo físico e o que os outros veem como o corpo do homem. Nós a chamamos de fisicalidade. A camada interna contém e mantém a emoção interna e a chamamos de alma do homem. A camada intermediária está entre elas e contém a emoção da alma da fisicalidade, que também tem um conteúdo de sal e, por meio de sua emoção, cria a fisicalidade. A camada intermediária é muito importante para a transmutação. Na sessão de voo de setembro, o Sr. Cash disse que, por meio do sistema da Fundação Cash, eles poderão controlar a emoção na camada intermediária e o destino para o qual todos os buscadores de conhecimento transmutarão como um grupo. E eles tomarão as decisões. Mas isso é apenas temporário para ajudar a treinar os buscadores de conhecimento para que sejam assim capazes de transmutar por conta própria. Eles precisam aumentar sua confiança e praticar passo a passo. Primeiro, eles devem tentar mover a fisicalidade de uma cadeira para outra na mesma sala e realmente sentir o que está acontecendo e então ver com seus olhos. Depois que adquirirem confiança em suas próprias habilidades, eles poderão começar a viajar pelo universo. Da mesma forma que a alma do homem tem emoção, a fisicalidade também tem emoção. Se pudermos aprender a estar em todos os três níveis, alma do homem, alma da fisicalidade e fisicalidade, poderemos transmutar em qualquer lugar. E quando tivermos acesso à emoção da alma da fisicalidade, poderemos controlar a transmutação. Ao praticar nos sistemas da Fundação Cash, aprenderemos a diminuir a separação entre os três. Uma das razões pelas quais os buscadores de conhecimento não conseguem transmutar é porque metade do cérebro ainda está ativa e isso nos prende à Terra. Temos duas fases de sono e dois conjuntos de sonhos. Isso se deve ao fato de o corpo ter dois pares de órgãos. Assim, enquanto um lado descansa e se repara durante o sono, o outro lado permanece ativo e consciente. E é por isso que quando ouvimos um barulho como o latido de um cachorro à noite, nós acordamos. Isso faz parte do desenvolvimento evolutivo do corpo humano, pois durante o período em que os seres humanos viviam de forma nômade, como outros animais, sempre tivemos que estar alertas e acordados imediatamente em caso de algum perigo. Agora vivemos em prédios com alarmes de segurança, e realmente não precisamos mais disso. Mas não entendemos como mudar a estrutura por meio de nossas emoções. E ele disse que agora, quando sonhamos, viajamos apenas com metade do nosso cérebro. A outra metade, ela permanece ativa com o corpo. Portanto, temos que aprender a levar os dois lados do cérebro conosco durante a transmutação. Outra maneira que ele está nos ajudando a transmutar é que, antes da próxima sessão de voo, devemos escrever todos os nossos medos, doenças, vícios, prazeres e as coisas que nos prendem a esse planeta. De certa forma, é um momento para nos conscientizarmos de nosso mundo interior, desacelerarmos e entrarmos em contato com o nosso propósito na vida. Então, durante a sessão, ele vai nos perguntar sobre essas coisas, e depois da sessão, devemos continuar a nos observar por 7 dias e ver o que mudou em nossa vida. Se fizermos isso com sinceridade, começaremos a confiar mais em nós mesmos e perderemos o medo de abandonar a fisicalidade, o que facilitará assim a transmutação. A sensação é de que esta será uma sessão muito poderosa, pois é hora de nós, como seres humanos, rompermos nossos medos e não querer saber a verdade sobre a criação. Aqueles que participarão precisarão de algum tempo de silêncio depois de absorver o que experimentaram e integrar isso em suas vidas. E ter uma experiência direta da transmutação, especialmente quando o grupo for levado a algum lugar, nos ajudará a sentir a força que temos dentro de nós para nos tornarmos independentes. É interessante que há um conhecimento e uma tecnologia que permitem controlar a camada intermediária, que é a emoção da alma da fisicalidade. E se pudermos acessar isso, poderemos controlar para onde queremos ir. Quando estivermos viajando nos campos universais, eles também podem nos levar ao Criador, se for isso que quisermos. Mas temos que encontrar a força de campo certa para fazer essa conexão. E todos nós temos acesso igual a isso. Não precisamos de profetas. Já temos essa capacidade dentro de nós. Como sempre, volto para as emoções. Quando refletimos sobre as emoções, se formos honestos conosco mesmos, rapidamente percebemos o quão pouco sabemos sobre elas. Pensamentos e sentimentos passam constantemente por nós e aqueles com os quais nos identificamos acabam nos dominando. Mas, na verdade, não sabemos de onde eles vêm ou por que estão chegando até nós. A principal razão para isso é que estamos constantemente distraídos com tudo o que está acontecendo e não temos ou não queremos ter tempo para refletir sobre elas. O Sr. Cash também nos ensinou anteriormente que as partes de nosso ser, da fisicalidade, alma da fisicalidade e alma do homem, têm cada uma suas próprias emoções. Mas o mais estranho é que todas elas parecem estar agrupadas e talvez nem pensemos que seja possível separá-las. A maior parte da luta diária para sobreviver se torna o principal pensamento e sentimento da fisicalidade. E do outro lado, estão as ideias mais elevadas de amar os outros incondicionalmente e os princípios universais de viver corretamente, que eu entendo serem da alma do homem. Parece que as religiões se apoderaram dessas ideias e nos fizeram sentir que são elas que as controlam, mas na realidade, elas as trouxeram para o nível mais baixo da fisicalidade e, junto com elas, levaram a maior parte da humanidade. As ideias mais elevadas que estão livres dos dogmas das religiões são consideradas espiritualidade. E as pessoas espirituais, mesmo que sejam religiosas, são universais e aceitam tudo e todo mundo. Novamente, considero esses pensamentos e sentimentos como sendo da alma do homem, e eles realmente são opostos um ao outro neste momento do desenvolvimento humano. Em algum lugar no meio está a alma da fisicalidade, mas que tipo de pensamentos e sentimentos vem desse nível? Sabemos que a alma da fisicalidade é a essência de todas as almas das células do corpo e é um sentimento coletivo centrado no coração. E quando os humanos falam de espírito, na verdade eles estão se referindo a essa alma e não à alma do homem. E há diferentes níveis de grupos que são um subconjunto da alma da fisicalidade, como os órgãos. Nunca foi ensinado como tudo isso se encaixa. Quando começarmos a transmutar, devemos também compreender todas as nossas almas. E ele disse que todos nós temos a capacidade de entender o ambiente físico e o ambiente universal. Nossa sociedade nos ensinou como nos orientarmos em termos da dimensão física do ambiente da Terra. Mas quem nos ensinará sobre o ambiente universal? Ou será que a alma do homem já não tem esse conhecimento? Há um significado muito profundo no que ele disse, mas teremos que esperar até que tenhamos mais luz sobre isso. É muito difícil e quase impossível que os campos do universo se juntem e criem aleatoriamente uma estrela. O espaço é tão vasto que é praticamente impossível que as forças de campo correspondentes se encontrem ali. É por meio do conhecimento da criação que os plasmas são criados como sementes para atrair campos semelhantes. Agora podemos entender por que ele diz continuamente que a Terra é um berçário da alma do homem, que se tornarão sementes para criar novas estrelas no universo e iniciar assim novos ciclos de vida. Nosso Sol levou bilhões de anos reunindo pequenos plasmas de todo o universo. Ele não foi criado espontaneamente a partir dos campos do universo. Eu me pergunto em que ponto ele começa a emitir luz. E será que ele permanece invisível até esse momento? Então as únicas estrelas que vemos no céu noturno, seriam aquelas que estão emitindo campos magnéticos que são visíveis para a força dos aminoácidos nos nossos olhos. Um fígado em um feto em crescimento não é simplesmente criado para estar lá. O útero da mãe é como uma galáxia e precisa criar um lugar para o fígado, mas primeiro uma alma é criada e em seguida ela começa a puxar todos os campos que correspondem a ela e cresce assim dessa forma. Parece que ela recebe a semente ou uma cópia da força do campo do fígado da mãe. Depois ele disse que ela se encaixa no desejo desse processo. É aí que entra a emoção, e ela deve ser uma combinação do amor da mãe e do desejo da criança de existir, entre outras interações de campo. No passado, o Sr. Cash disse que o petróleo bruto nas profundezas da Terra era como campos magnéticos de alta densidade que, quando os seres humanos o retiram do solo, queimaram e o converteram em gases, isso alterou a densidade dos campos magnéticos no planeta. E isso afetou nossa órbita ao redor do Sol. Ele não aprofundou esse ensinamento, mas falou sobre como o petróleo bruto é produzido neste planeta e que ele nunca diminuirá e está relacionado à forma como a vida neste planeta é criada. Para as condições de vida e criação de uma circulação sanguínea, precisamos de ferro, cobre e zinco e água salgada. Essa é basicamente a configuração que temos em nossas caixas de ganho de CO2. A emoção deve vir da alma do planeta, mas também da alma do Criador. Mas qual é a parte do plasma dos materiais nano? Poderia ser o magma do núcleo do planeta sub-oceano? Há dois locais principais para a criação da vida neste planeta e ambos têm uma fonte de ferro. A poeira de ferro do Congo sopra no leste do Atlântico e as montanhas atrás do Mar do Norte da China fornecem o ferro por meio de seu escoamento anual para o oceano. Há uma dica importante sobre a criação do Sol que também é necessário para a transmutação. Ele disse que o sal é criado a partir da combinação de metais com não metais, tanto na atmosfera quanto nos oceanos, onde há muito cálcio. Eu espero que ele nos ensine mais sobre o sal, pois ele é a chave para a criação. Sempre que juntamos dois metais diferentes e há um pouco de corrente elétrica, ocorre a formação de sal, como nos terminais da bateria de nossos carros. E temos muitos aglomerados de sal se formando em cima dos metais em nosso copo da vida, mas também ao redor e fora do próprio copo da vida. Isso é claramente formado a partir dos campos, mas não está claro como. Um buscador de conhecimento australiano deu seu depoimento sobre a sessão de voo de agosto. Não se trata de uma unidade de saúde, mas há muito tempo, na conferência de Manchester, o Sr. Cash leu o gráfico desse buscador de conhecimento e perguntou se ele tinha câncer. Ele não sabia, mas ele já estava tendo sangramento intestinal regularmente. Esse homem é muito corajoso, porque ele está sangrando há meses e meses, e ainda assim ele não tem medo e não vai confirmar isso com os médicos. E antes do teste de voo de agosto, ele estava sangrando todos os dias e se sentindo fraco, e em sua mente, ele se resignou e aceitou sua possível morte. Na segunda hora de seu voo, ele sentiu a expansão de sua alma. A sensação era como se ele tivesse sido inflado como um balão e que ele estava dentro da sua alma. E isso permaneceu assim por talvez 5 minutos. Depois disso, o sangramento dele parou e ele se sente muito bem por dentro. Já se passaram 12 dias sem sangramento e ele descreve isso como um milagre. Mas o fato é que esse foi um presente dado a ele de fora. Agora o trabalho dele é integrar isso e fazer com que seja a sua própria experiência. E eu acredito que se ele não fizer isso, não fizer esse trabalho interno dele, então essa será apenas mais uma experiência maravilhosa que ele teve na vida dele. Eu conheci pessoas na casa dos 60 anos que tiveram essas experiências espirituais maravilhosas quando eram adolescentes, mas optaram por passar a vida ganhando dinheiro e disseram a si mesmas: ah, quando eu me aposentar eu teria tempo para trabalhar em mim. Mas adivinhe só, elas esperaram demais e passaram 40 anos treinando a mente da forma errada, e a vida espiritual era muito difícil para elas. Por isso, elas acabaram sem nada. E o mesmo se aplica a nós como buscadores de conhecimento. E o Sr. Cash fez um comentário sutil sobre isso nesse workshop. Ele falou: não há atalhos. No final, temos que descobrir nossa alma por nós mesmos. O Sr. Cash disse que mudou os sistemas especificamente para que isso acontecesse. Eu acredito que ele quis dizer para a alma se expandir por todo o corpo e não apenas pelo cérebro. Ele faz distinções sutis sobre essas coisas e nós não temos o conhecimento necessário para entender o que ele quer dizer aqui. Por exemplo, muitas pessoas dizem que sentiram a expansão da alma, mas escreveram isso de uma forma diferente. Talvez a alma se expanda apenas para preencher o crânio e isso proporcione um tipo específico de experiência. Talvez a alma apenas se expanda para fora do corpo através da órbita ocular e percorra o universo sem afetar a fisicalidade. Mas nesse caso, o buscador de conhecimento disse especificamente que sentiu a alma se expandir sobre o seu corpo e que ele estava dentro dela por algum tempo. Foi uma expansão física. Mais adiante, o Sr. Cash explicou que quando a alma se expande sobre a fisicalidade, ela pode reparar o corpo e tudo entrará em equilíbrio. E o buscador de conhecimento confirmou que a Fundação Cash alcançou esse nível de desenvolvimento na tecnologia. E o Sr. Cash disse que esse novo nível será acrescentado em todo o mundo. E finalmente, se a alma se expande para fazer o reparo, então por que ela não pode alimentar o corpo também? Assim, não precisaremos matar. Nesse workshop, ele falou muito mais sobre a erupção solar que ocorreu no domingo 23 de abril de 2023. Há muitos aspectos sobre isso e você terá que estudar isso cuidadosamente. Ele chama isso de beijo da mãe, quando o nosso Sol descarregou uma quantidade enorme de campos magnéticos no polo norte do planeta. Como a Terra gira, isso significa que todas as coisas no planeta receberam os campos magnéticos e haverá mudanças. Mas ainda não se sabe exatamente quais mudanças e qual será o alcance delas no futuro. Mas já vimos o efeito sobre os desertos, com neve na Arábia Saudita, inundações no Saara africano, entre outras coisas. Ele disse que é apenas coincidência, mas que coincide com as mudanças que estamos tentando trazer para a Terra. E não é isso que os sistemas da Fundação Cash fazem conosco? Eles aumentam a força do nosso campo magnético, mas em determinados espectros. E as erupções solares carregam espectros de campos magnéticos, e isso elevará até mesmo os animais nos oceanos. Esperamos que os campos adicionais tragam mais conhecimento, amor e paz, especialmente para os seres humanos do planeta. O Sr. Cash mostrou uma imagem da linha de desertos do planeta. E, estranhamente, a Austrália, que fica bem no sul dos mares, tem uma linha de desertos que parece se encaixar na África. De fato, ele disse que a Austrália costumava ficar ao lado de Nova York, e se a colocarmos de volta lá e apertarmos os continentes, veremos o pedaço que faltava do deserto do Saara. Há algumas semanas falamos sobre como os cientistas desenham os mapas propositalmente de forma errada para fazer com que a Europa e os Estados Unidos pareçam muito maiores do que realmente são. Hoje ele acrescentou que o ângulo dos continentes está desenhado errado também, mas ele não se aprofundou no assunto. Sabemos que o ângulo de inclinação é de 23,5 graus e é a causa das quatro estações. Pelo que eu entendi, a linha do deserto corresponde ao ângulo de inclinação. Há um motivo específico para isso e porque o planeta precisa ter desertos. Eu acho que isso tem a ver com as circulações do campo magnético de um plasma esférico. Na linha central, que eu acho que ele quer dizer o Equador, o Os campos são fortes e vão para dentro para completar a circulação. O mesmo acontece com o OVNI e o motivo pelo qual eles têm uma faixa de luzes ao redor do ponto em que as metades superior e inferior se encontram. Um verdadeiro OVNI tem que ter essa faixa de luzes no centro por causa da circulação do campo. Parecia que ele estava insinuando que o OVNI iraniano tem essa faixa de luzes, enquanto os americanos não têm. E ele espera que os iranianos mostrem aos americanos o OVNI deles. Nosso comportamento no universo foi um dos principais tópicos de hoje. O que significa ser livre para se comportar mal? Em primeiro lugar, nossa alma não permitirá que transmutemos se não tivermos a intenção correta. E de alguma forma, achamos que vamos nos comportar automaticamente da maneira correta. Então, por que ele gasta tanto tempo e energia tentando nos ensinar sobre ética, moralidade e sobre o Ethos de Mitra? Certa vez ele disse que se formos para o espaço com a intenção errada, será suicídio, pois não teremos permissão para existir. A maneira como o homem se comporta neste planeta não será permitida no universo. Esses avisos não se aplicam às crianças de Mitra e às crianças do homem criadas através da alma, porque as almas delas são criadas primeiro, e depois, se quiserem, podem manifestar diferentes fisicalidades. Esses avisos são para nós que nascemos na fisicalidade e fazemos parte dessa geração de transição. Não somos iluminados, mas podemos ter ideias e comportamentos iluminados. A menos que alcancemos a iluminação total e completa, ainda poderemos voltar ao nosso comportamento animal da Terra. E essa tecnologia duplagem para nós e não para gerações futuras, pois elas a acessarão automaticamente por meio da alma delas. A situação com os atuais controladores do mundo e os líderes mundiais que eles colocaram no poder soa um tanto desanimadora. Como ele disse, eles simplesmente não se importam com o que fazem, quais são as consequências ou quem sofre. As religiões ocidentais colocaram Deus como misticismo em algum lugar no céu e não conseguiram ensinar pelo exemplo que o que você faz aos outros volta para você. E as pessoas agora recebem sua educação pela televisão e pela internet, que são todas controladas em segundo plano para criar mais confusão. O processo de transmutação que a fisicalidade está chegando perto de concluir pode definitivamente iluminar a alma com os campos do universo. Mas será que a alma dos líderes permitirá que eles entrassem nos sistemas? No final, o Sr. Cash disse que a única solução é o nascimento da filha de Mitra. Aqueles que nascerem da alma não terão apegos à fisicalidade e o corpo deles simplesmente estará lá. Nesse caso, ele será uma ferramenta a ser usada pela alma para experimentar a dimensão física e não um controlador da alma do homem, aprisionando ela no cérebro do homem. No final do workshop, o Sr. Cash contou sobre suas origens em uma humilde família iraniana. Mais tarde, quando conheceu o mundo maior, o Sr. Cash descobriu a sorte que teve por ter sido criado em um ambiente de pureza de corações inocentes. Em sua adolescência, ele aprendeu e experimentou o Ethos de Mitra com os zoroastrianos. Milhares de anos atrás, a essência fundadora das religiões foi Zoroastro, que era um ariano. Foram os rishis arianos que escreveram os Vedas, que são os textos religiosos mais antigos do mundo. Depois eles continuaram se dividindo, se separando e ficando cada vez mais confusos, até chegarmos ao que temos hoje. O que mais pareceu impressionar o Sr. Cash foi a experiência do amor sincero. E agora ele está levando a humanidade de volta à essência de Zoroastro, que é o conhecimento da criação. Outros tópicos desse workshop. O Irã declarou que tem armas tão avançadas que desafiam a física. O Sr. Cash disse que a tecnologia espacial do plasma que ele forneceu a eles é apenas uma das tecnologias que eles possuem. Os americanos estão morrendo de medo que eles mostrem a nova tecnologia em público. E o Sr. Cash quer que eles comecem a trabalhar juntos pela paz mundial. E ele prevê a abertura de uma embaixada iraniana em Washington em 2025. Os cidadãos americanos terão que pagar com a alma deles por todas as guerras e mortes que permitiram que seu governo fizesse. Como os americanos acreditam que escolheram livremente seus líderes, eles então são responsáveis por eles. Viver em negação da verdade não vai equilibrar os campos. O equilíbrio virá de uma forma que um dia eles entenderão. A Fundação Cash influencia a política mundial sem o conhecimento do público. Deus nunca criou a guerra. O homem a criou para si mesmo para mostrar o seu poder. Podemos pular de um planeta para outro à medida que nos aproximamos do retorno ao Sol. Uma grave pode dar iluminação se você souber como usá-lo. Obrigado por ouvir. Índice rápido do Workshop 554. O que você não entende no macro, você encontrará o entendimento no micro e vice-versa. Nada no mundo da criação é diferente do que vemos no lado de fora, no mundo físico. Tudo é feito a partir da simplicidade de duas coisas, dois campos magnéticos. Os dois campos magnéticos interagem, se afastam um do outro ou se unem. São apenas dois campos, não há mais nada. Se for apenas um campo, não saberemos se ele está interagindo ou se está indo ou vindo. Tudo no mundo da criação funciona com os dois campos e a combinação de como eles retêm ou o que eles retêm. E em algum ponto intermediário, eles se acomodam mutuamente para segurar ou reter, e isso nos dá toda a estrutura do universo. Não há outra maneira no universo em que os campos magnéticos interajam e trabalhem de forma diferente. Tudo é feito da mesma maneira. Um exemplo de reter ou segurar e fazer algo entre eles para que os dois campos consigam criar um espaço entre si e se acomodem é a pele do homem. Esse é o melhor exemplo disso. A camada externa da pele retém ou não permite a entrada de coisas. A camada interna mantém tudo dentro. Essa é a estrutura do corpo e o que está dentro dele. E a camada intermediária da pele está no meio. E entende o que está acontecendo fora e dentro e acomoda. E o que não se encaixa, retém. O exterior é frio e o interior é quente. Quando as emoções ou os sentimentos querem sentir calor, então eles precisam de calor do exterior para acomodar o desejo interior. Há necessidade de aquecimento para sentir o calor. Se não gostamos do toque frio, então evitamos o toque e afastamos nossa mão da outra. Porque a emoção, do lado interno, ela precisa ser aceita por ambos. O exterior da fisicalidade é a pele. Então, a alma da fisicalidade, que é a interação de todos os campos dentro do corpo, a camada intermediária. E a camada interna é a alma do homem, ou o centro de energia que contém o que está dentro, que é o Criador. O Criador está dentro de nós. É como sentimos e reagimos ao ambiente e como interagimos com a fisicalidade. Não danificamos, mas protegemos para que o corpo possa realizar os desejos dele. Em resumo, a camada interna é a alma do homem, a camada intermediária é a alma da fisicalidade e a camada externa é a fisicalidade. Não há diferença entre a estrutura da pele e a estrutura interna da criação. A mesma estrutura se aplica a todas as dimensões da criação. Ao compreender e desenvolver a ciência do conhecimento da interação dos campos, traremos uma nova forma de pensar e nos adaptaremos para compreender o conhecimento da criação. Não importa se estamos na Terra, no espaço profundo, ou em uma galáxia, em outro universo ou em outra dimensão. É nossa culpa o fato de termos nos negado a entender o conhecimento da criação. De certa forma, todos os nossos cientistas têm sido apenas cientistas do estado físico da matéria. Eles lidam apenas com a fisicalidade. E aqueles que vieram nos apresentar o conhecimento do mundo interior foram abusados e depois se tornaram abusadores do mesmo conhecimento. Quando vivemos no espaço, somos o criador de nós mesmos. Somos o profeta de nós mesmos. Somos a manifestação de nós mesmos. Quando transmutamos da Terra para outra posição no universo, é a interação dos campos da energia plasmática de nossa alma com seu ambiente que decide como nos manifestaremos naquele lugar. E quando nos manifestarmos lá, será nossa a decisão de como nos comportaremos. Seremos um predador ou seremos um amante? Coexistiremos como um ser de paz? A decisão é tomada por nossa intuição. É o que esperamos que seja. O que sentimos no momento da manifestação é como percebemos nossa própria existência nesse ambiente. Não importa onde nos manifestamos na dimensão da fisicalidade do tempo, lugar e posição. Cabe a nós sermos pacíficos na nova dimensão da existência. Na sessão de voo na sexta-feira, 20 de setembro, nós levaremos vocês a uma dimensão totalmente nova. Cabe a vocês decidirem. Faremos algo que nunca foi feito antes. Na última sessão de agosto, alguns passaram por uma transformação e a trouxeram para a dimensão física. Em setembro, nós levaremos vocês a uma dimensão que considera todas as três camadas da pele. Mas nós, da Fundação Cash, controlaremos o ambiente da sua manifestação. Permitiremos a expansão da alma interna ou energia interna e configuramos sistemas para controlar isso. Nós estaremos nessa camada intermediária. Somos nós que decidiremos como vocês, coletivamente, como buscadores de conhecimento, se manifestarão. É como se levássemos vocês para passear e quiséssemos que todos vissem uma estátua específica. É por isso que vocês foram trazidos para cá. Na transmutação, vocês aprenderão a controlar e nós aprenderemos com vocês como vocês aprendem com vocês mesmos. O que isso significa? Significa que o sistema colocará cada um de vocês em uma posição. Nós decidiremos e não vocês. Seremos essa emoção na camada intermediária. Decidiremos sobre sua força interior e a manifestação dessa força. Talvez peçamos a um de vocês que se manifeste na Lua. Como você se manifestaria lá? Os outros membros da sua equipe o veriam da maneira como você gostaria de se manifestar lá? Se você quiser ser um cachorro, desculpe, mas cachorros não podem existir na Lua, pois não há energia nem ar para respirar. Nós os levaremos para que vocês possam se ver nesse lugar. Estabeleceremos um destino e todos vocês viajarão para esse lugar. Tentaremos dar a todos a chance de transmutar, mas ditaremos o que queremos que vocês vejam por meio da emoção do sistema. Daremos a vocês fotos de determinados lugares do universo e espera-se que vocês se manifestem nesse tempo, lugar e posição como uma equipe coletiva. Vocês já tiveram experiência suficiente de transmutação, confiança e aceitação. Nós seremos essa camada intermediária e vocês estarão dentro de uma emoção, uma nova manifestação da fisicalidade como um grupo. E a maioria de vocês já estão familiarizados uns com os outros, mesmo que vocês nunca tenham se encontrado antes. Estaremos no controle no momento da manifestação, devido à maneira como configuramos nosso sistema. E, de certa forma, somos como a redução da força dos campos magnéticos do sangue ao redor do cérebro, o que permite que a alma viaje e que você se manifeste no tempo, lugar e posição. Mas desta vez, antes de dormir, nós vamos dizer a vocês onde se encontrar e queremos saber se vocês chegaram lá. Nossas instruções não são dadas apenas por palavras. Elas vêm do amor do Criador. Elas vêm pela presença do prazer de ser e de ser coletivamente. Veremos quantos de vocês conseguirão ver uns aos outros, porque nós controlaremos a emoção principal. Temos até março para concluir a transmutação coletivamente para que ela possa ser exibida em Washington. O objetivo de entender isso é compreender outro passo em sua própria vida física. Quando você expande sua alma durante o sonho e você ouve um barulho ao lado da cama, como um cachorro latindo, agora você é esse barulho. E dessa vez você está no controle da dimensão dos campos. Você recebe as informações de como e para onde ir do lado de fora e como se manifestar nesse tempo, lugar e posição. A maioria de vocês provavelmente já experimentou isso quando vocês passam por duas fases de sono durante a noite. Você tem dois conjuntos diferentes de sonhos. E qual é a razão para isso? Se você entender o motivo, você entenderá o próximo passo de como transmutar. Deixe-me explicar de uma forma bem simples, então a maioria de vocês vai descobrir onde não conseguiram concluir a transmutação. Você tem o cérebro e os dois ouvidos, e durante o sono, um lado descansa enquanto o outro funciona. Quando você passa pela transmutação ou sonha, uma das seções de sonho é mais fraca do que a outra. Isso ocorre porque ela está se reparando e está em um nível mais baixo de funcionamento. Se estiver em um nível alto, pode criar muitos problemas. O outro lado está em um modo totalmente ativo. Portanto, quando você sonha, na verdade você viaja com apenas metade do seu cérebro. A outra metade está mantendo você aqui. E é por isso que quando o cachorro late, você acorda. Porque essa parte do cérebro está totalmente ativa. Essa é uma proteção que criamos para nós mesmos, que um lado deve estar sempre acordado. Para passar pela transmutação, você precisa fazer isso com os dois lados do cérebro, de modo que você não tenha nenhum vínculo físico que o traga de volta. E é por isso que a maioria de vocês não conseguiu concluir a transmutação completa, porque vocês permanecem sempre alertas com a outra metade do cérebro. É por isso que a maioria de vocês não consegue transmutar. E é por isso que vocês ainda ouvem a tosse do cara que está na sua equipe e ficam incomodados com isso. Quando todos vocês atingirem coletivamente esse ponto, veremos um pico mais plano no gráfico. Suas almas ficam próximas e planas em relação à linha central do gráfico. Quando vocês estão na dimensão da fisicalidade, a linha sobe e desce. Quando executamos nosso sistema de voo e estamos dentro do espaço do plasma dos reatores, obtemos uma linha plana, o que significa que a condição é de plasma total e que estamos dentro da estrutura da alma. Quando você transmuta, a alma da fisicalidade, a fisicalidade e a alma do homem desaparecem. É apenas uma linha. Não podemos fazer nada. Você não está conosco, você deixou a fisicalidade. Nesse momento, sabemos que é você e podemos lhe dizer para onde ir por meio da alma da emoção. Os gráficos nos ajudam a administrar a transmutação de perto. Quando a linha verde está plana, significa que você já está fora. Aqui o Sr. Cash fala mais sobre os gráficos. Continuando. Com a transmutação, você precisa desenvolver sua força lentamente. Não vá muito longe no início. Desenvolva sua confiança, então sua fisicalidade poderá aguentar. No início, tente se mover de uma cadeira para outra na mesma sala. Depois, vá de um lado do cômodo para o outro. Depois disso, você pode ir de um cômodo para o outro também. E então, fazer assim viagens mais longas. Você precisa praticar. Para o dia 20 de setembro, escreva todas as suas doenças, medos, vícios, alegrias e prazeres. E escreva exatamente o que faz com que você esteja ligado a este planeta, que você está ciente. No meio da sessão, pararemos e você poderá voltar e olhar a sua lista e ver o que aconteceu. Então, tente transmutar de uma cadeira para outra. Nós controlaremos a camada intermediária enquanto você estiver treinando a transmutação. Talvez você ache que já transmutou. Você precisa desenvolver a confiança em si mesmo de que você pode se manifestar de uma cadeira para outra. Anote todas as suas doenças e, após a sessão, verifique elas. Monitore elas por 7 dias e todos os seus medos. Então você entenderá o propósito da transmutação na dimensão da fisicalidade do homem. Veja o quanto seus medos e problemas físicos mudam e o quanto os prazeres que você desfruta aumentam. A próxima sessão trata do aumento da confiança em si mesmo. Criamos nossos sistemas para acomodar a camada intermediária e gradualmente vocês aprenderão. Se você fizer isso com sinceridade e confiança em si mesmo, você vai conseguir. Se vocês forem um casal, tentem ver se conseguem sentir a presença um do outro durante o período da transmutação. É por meio do amor e do desejo do casal de querer estar um com o outro que essa emoção impulsiona a transmutação. É assim que a estrutura funciona. Você faz isso por si mesmo e não por nós. É assim que o universo funciona. O homem precisa se tornar uma entidade universal. Na condição da fisicalidade, temos 3 camadas de pele, externa, intermediária e interna. A interna representa o que precisamos em nosso interior. A externa representa o que o exterior precisa que você seja para fazer parte de nós em sua camada intermediária. Na transmutação, aqui vejo o desenho que o Sr. Cash fez, por favor. Então, na transmutação, a fisicalidade fica aqui. E a fisicalidade da alma do homem, que ele diz aqui, acho que ele quis dizer a alma da fisicalidade e a alma do homem, estão aqui também. Aí você pode ver o desenho. E dentro está o Criador. Enquanto você viver e trabalhar como faz hoje nessa camada mais externa, que dá a fisicalidade da alma da fisicalidade, você viverá uma vida física. Quando você entender a emoção da criação e a razão de ser do homem, então você se sentará na outra extremidade. Você entenderá como sua emoção afeta a sua existência física, a alma da fisicalidade. E quando você entender como você transmite e compreende o mundo da criação de si mesmo, você virá para esta dimensão. Portanto, você pode viajar de lá para cá diretamente. Não há necessidade de profetas, porque você é responsável por si mesmo. Temos que criar confiança para podermos transmutar. Precisamos criar uma conexão entre as três camadas. É por isso que criamos essas sessões e trouxemos você até este ponto. A alma deve ter um propósito maior do que apenas ficar sentada lá. Ela precisa proteger e estar conectada a algo. Essa conexão é o que protege a sua totalidade. A essência da criação do Criador está dentro dela. Quando você entender isso, você poderá se manifestar em qualquer lugar do universo, porque você estará lidando com o centro. Como o Criador se manifesta em qualquer posição da existência, em todas as posições e dimensões. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, porque estou dentro do próprio homem. A fisicalidade tem medo, e é por isso que queremos nos agarrar a ela, e é por isso que chegamos a esse ponto hoje, com todas as mortes, guerras, todas as coisas que fazemos, as animosidades e tudo mais. É porque não temos consciência do que está dentro de nós. Sempre nos disseram que a alma é um sonho, que é a imaginação e que não é real. É aqui que começamos e então ditamos o tempo, lugar e posição. Sua dimensão de existência na fisicalidade é uma barreira para o homem. Ele precisa entender que ele não precisa de jatos jumbos, foguetes e tecnologia espacial no estado da matéria. Ele não precisa de todas as coisas que criou na dimensão da fisicalidade porque, infelizmente, você não pode usar um foguete para chegar à sua alma. Em vez disso, você precisa entender e compreender isso. Então você precisa entender a emoção, a alma da fisicalidade e a alma do homem. A emoção dentro da alma é a mesma que a emoção na dimensão da fisicalidade. Se você aprender a estar em todas as três, alma do homem, alma da fisicalidade e fisicalidade, então na dimensão de energia ou na alma você pode transmutar através do universo. Todas as trilhas para viajar já estão definidas. Basta entrar em uma trilha e ir. Como se diz, todos os caminhos terminam em Roma. Todas as estradas da criação terminam no Criador. Se você entender esse princípio da criação, então você poderá viajar nos campos do universo. Os campos universais o levarão a qualquer destino, até mesmo ao Criador. Depende de você encontrar ou não a força de campo correta para se conectar à criação que está dentro de todos nós. A emoção na dimensão da alma e na fisicalidade é a mesma. Se você obtiver acesso à alma da fisicalidade, então você poderá controlá-la e ir para onde quiser. Isso é parte do que faremos na sessão de setembro. Acho que quando terminarmos a sessão de setembro, muitos de vocês precisarão de muito tempo para compreender o que aconteceu com vocês nas duas horas daquela sessão. O objetivo dessa sessão é que vocês aprendam que podem fazer isso sozinhos por meio de sua própria força. Nós o ajudaremos com a força dos campos no nosso sistema e por meio do que pudermos controlar, conseguiremos diminuir a separação entre a alma da fisicalidade que está entre a fisicalidade e a alma do homem. Mas ainda é muito cedo para você conseguir isso, talvez em janeiro ou fevereiro. Serão necessárias mais algumas sessões para que você chegue a isso e entenda sobre a alma da fisicalidade e a alma do homem. E entender que a totalidade é um denominador comum entre os dois. Então você poderá existir nas dimensões da alma e da fisicalidade. Isso se tornará uma nova maneira de um homem existir. Então, a próxima barreira a ser compreendida pelo homem é a conexão com o Criador. Quando você entender o mundo da criação como ele realmente é e não como os humanos lhe ensinaram, então você se tornará parte da comunidade universal com seu próprio entendimento universal da totalidade. Em março, não podemos simplesmente dizer: "Ah, agora queremos que vocês transmutem." Temos que treiná-los nos próximos meses. Então o grupo de vocês poderá se reunir no mesmo tempo, lugar e posição. Nos ensinamentos dos próximos meses, tentaremos fazer com que vocês entendam isso. Teremos sessões em que todos vocês passarão pelo processo de transmutação, mas qual de vocês será capaz de ser manifestado na dimensão da fisicalidade e depois voltar? Se vocês entenderam o que foi ensinado aqui hoje, então vocês entenderão que cada um de vocês tem a capacidade e a compreensão de estar ciente do que está acontecendo em seus ambientes da fisicalidade e do universo. Isso dará início a uma nova jornada para o homem. Não há diferenças em todos os níveis da criação, exceto pela força do campo. E quanto mais força de campo você reunir, mais profundo, mais forte, mais próximo você estará da compreensão do processo da criação do universo. Quando você carrega o ethos de Mitra, você nunca pode falhar. Então pensar o bem será a sua emoção, e fazer o bem será a sua manifestação no ponto de chegada, e você não fará mal a ninguém e encontrará paz em si mesmo e no ambiente em que você se manifestar. Não importa quem você seja nesse ambiente, você se sentirá seguro para se manifestar, e então você vai fazer o bem, porque você não prejudicará ninguém. Então será fácil voltar e transmutar para onde você quiser. Na sessão de novembro, mostraremos os sistemas que estão fisicamente conectados. Essas conexões físicas dos sistemas terão emoção. Em março, vocês aprenderão sobre os sistemas que têm energia total e nenhuma dimensão de fisicalidade. Por favor, entendam completamente o ensinamento de hoje, pois estamos preparando vocês, especialmente aqueles que participarão das sessões, para a transmutação total. Vocês estarão no comando, mas nós criaremos a dimensão do processo. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 554. As canetas da dor não podem ser usadas para gerar água de ganso em vez de uma grave. É algo totalmente diferente. Nem você pode se considerar uma grave também. A estrutura do Magrave cria inerentemente uma dimensão de campo diferente e uma diversidade de campos. Não pode ser repetido em um sistema dinâmico. É um sistema estável e continuamente contido que não pode ser replicado. Ele é muito especial e há muito o que aprender com os Magraves. Aqui o Sr. Cash responde uma pergunta do buscador de conhecimento e ele diz: "Nunca houve uma solicitação para criar nosso Sol." Não é assim que funciona. Uma semente estava destinada a se manifestar como uma força de campo equilibrada. Isso é feito de forma aleatória. Você pode fazer um experimento com uma mesa de ímãs, por exemplo. Use ímãs esféricos, espalhe eles, depois pegue uma pequena bola de ímã, um ímã em formato de bola, e jogue essa bola entre eles e faça isso repetidamente. Veja se ela vai parar na mesma área todas as vezes. O Sr. Cash costumava fazer isso. Porque se você for aquele ímã minúsculo e a mesa de ímãs for as condições da estrutura do universo, ela decidirá onde você se encaixará. Você pode ver qual gravidade universal o atrai para ela porque combina com a sua. Você pode ver como eles o acomodam. A mesa de ímãs é como uma galáxia e dentro dela estão todas as partículas, sendo cada uma delas um sistema solar. Todos os ímãs da mesa não se conectam com todas as partículas do seu pequeno ímã, somente as específicas que correspondem à força de seu campo. É assim que funciona. Nosso Sol está aqui por causa de como sua força de campo foi criada e interage com os outros da galáxia. O que os buscadores de conhecimento estão fazendo no laboratório em poucos minutos leva bilhões de anos para ser feito pelo universo. Isso se deve ao fato de termos o conhecimento disso agora. Os ensinamentos dos últimos anos tornaram isso possível. São necessários bilhões de anos para que o universo crie esse tipo de coisa. Mas sem a semente da alma, seria mais ou menos impossível que os campos se encontrassem e criassem. Um campo precisa interagir com outro campo, e essa interação gera assim um ambiente de campo magnético minúsculo que começa a crescer e outros campos com a mesma força são conectados a ele e começam a ser puxados para ele. É isso que faz o nosso Sol. A humanidade não foi educada para o verdadeiro processo de criação do universo. O nosso Sol levou bilhões de anos para ser criado, e isso foi feito dando um pequeno passo de cada vez. Por exemplo, o fígado não é simplesmente processado no feto. Uma condição é criada e isso permite que os campos se encaixem no fígado e assim sejam atraídos para lá esses campos. Isso é decidido pelo fígado da mãe e depois se manifesta no feto e atrai os campos e cresce assim o fígado. É a mesma coisa no universo. Você tem que esperar os campos chegarem. O útero da galáxia cria uma condição em um determinado lugar e há uma alma para isso e uma energia de campo que está disponível naquela força. Ela se encaixa no desejo desse processo. Pouquíssimas estrelas, se é que existe alguma, foram criadas espontaneamente pela interação dos campos por conta própria. Você precisa de uma semente que inicie o processo de atração dos campos e então assim você tem uma planta. A alma do homem é uma dessas sementes em uma determinada força e posição no universo. Então ela é nutrida porque pode absorver os campos. Uma vez que você germina a primeira semente, as demais chegam logo em seguida. A semente da alma do homem é cultivada na aldeia da Terra, na estrutura de aquecimento global da alma. Na semana passada, o Sr. Cash falou sobre a erupção solar que ocorreu em abril de 2023, quando a Terra se conectou diretamente ao Sol por uma fração de segundo. Mantivemos nossa conexão atmosférica, mas perdemos a força do campo magnético. Houve mudanças ambientais desde abril do ano passado. Os campos recebidos elevaram a estrutura física da alma deste planeta e ele mudou. A blindagem contínua da atmosfera desapareceu por um curto período de tempo e recebemos energia maciça que foi absorvida parcialmente pelo corpo do planeta e parcialmente foi para o centro do planeta. Isso agora está se manifestando em condições de desastres e mudanças climáticas. Há uma nova estrutura sendo montada. Eles estão tentando dizer que é devido ao aquecimento global, mas é devido à mudança na estrutura física da Terra. Desde abril do ano passado, você pode notar as mudanças de forma drástica. Isso se deve a essa onda de energia que foi recebida pela estrutura física interna do planeta. Teremos que esperar para ver o resultado. Já vimos inundações e outras coisas também. Aqui o buscador de conhecimento tentou dizer que esses desastres são causados pelo esgotamento do petróleo bruto que protege o planeta interno dos campos. Pode ser que o Sr. Cash aqui tenha entendido a pergunta de uma maneira diferente, pois ele começou dizendo que o petróleo bruto nunca diminuirá devido à forma como o planeta está estruturado por meio dos campos. Então ele começou a ensinar sobre isso. O Sr. Cash escreveu um artigo sobre como o petróleo bruto é produzido há muito tempo. O petróleo bruto nunca acabará enquanto tivermos os oceanos, a umidade e o sal. Em química, sal significa a conexão do ferro e dos metais em um não metal. É isso que chamamos de sal. É assim que os sais são criados. Os sais são criados por meio dos metais no oceano e na atmosfera, juntamente com os não metais, como o cálcio e tudo mais que existe nos oceanos. Temos o zinco e o cobre. Essa conversa sobre o fim do petróleo foi uma falácia inventada pelo setor petrolífero para enganar as pessoas sobre os preços. Os campos são absorvidos nos oceanos e eles se aprofundam e produzem assim o petróleo. Aqui o buscador de conhecimento comparou o petróleo à massa encefálica que, segundo ele, difunde os raios à medida que os absorvemos. O Sr. Cash disse que não, é o trabalho seletivo. Há certas forças de campo que combinam com o zinco, o cobre e o ferro no oceano. Se a força de campo e a energia coincidirem com o ferro, então você cria o primeiro ciclo de vida que pode ter uma circulação sanguínea. Vemos isso no leste do Atlântico e no mar do norte da China. Esses são os dois alicerces da vida neste planeta, que é baseado no ferro. O Sr. Cash já explicou isso antes. Os desertos da África Central e do Saara sopram a poeira de ferro sobre o Congo e no Atlântico, e com a combinação certa de salinidade, criam. Aqui não deu para entender o áudio do Sr. Cash. Continuando. É o mesmo que você faz em sua caixa de ganho de CO2. Eles criam uma condição instantânea de proteína, um aminoácido, que se conecta ao cálcio no oceano e um ciclo de vida começa. A mesma coisa ocorre no Mar do Norte da China, porque é uma cadeia de montanhas cheia de ferro que é lavada para os oceanos anualmente. Isso leva à criação de vida. E é por isso que temos uma enorme presença de vida na costa leste da África, e isso leva à próxima geração de distúrbios climáticos, furacões e o resto. Nunca haverá escassez de petróleo neste planeta, é impossível. Eles criaram essa teoria de combustível fóssil e todo mundo acreditou nisso. Não é assim que o petróleo é criado neste planeta. Se você assistir os vídeos da crise do petróleo, você verá centenas e centenas de superpetroleiros alinhados no Golfo Pérsico. Isso acontece diariamente. E será que havia tantos dinossauros assim? Devido à nossa ignorância, temos que acreditar no que eles querem nos dizer. Continuando. Esse mesmo tipo de falácia foi iniciado no mundo da ciência por Stephen Hawking e Einstein. E acreditamos nisso porque somos ignorantes com relação ao conhecimento da criação. Aqui é bom que vocês ouçam a gravação original, porque ele entra em muito mais detalhes sobre como Stephen Hawking roubou o trabalho da Fundação Cash. O Sr. Cash aqui diz: ele costumava ouvir os ensinamentos de quinta-feira, o workshop de buscadores de conhecimento, o tempo todo. Hawking tinha sua própria teoria dos buracos negros como máquinas devoradores que assustava a todos, e a mídia controlada divulgava isso em todos os lugares. Depois que o Sr. Cash apresentou seu artigo sobre buracos negros na Royal Society, eles se recusaram a publicá-lo e entregaram ele a Hawking, que mudou a sua teoria e disse que as ideias eram dele agora. Mas ele nunca foi capaz de explicá-las. Aqui o buscador de conhecimento ficou muito surpreso ao ouvir essas coisas. E isso se deve ao fato de que todos nós, de certa forma, acreditamos no que nos dizem. É muito difícil acreditar que o engano seja tão profundo em toda a sociedade, não é? Einstein também roubou suas ideias de várias pessoas. Ele costumava trabalhar em um escritório de patentes, ele lia as patentes e ele rejeitava as que ele queria para si. Um buscador de conhecimento aqui perguntou por que não foram tomadas medidas legais contra eles. O Sr. Cash enviou seus livros e documentos para a Universidade de Cambridge, e o máximo que eles puderam fazer foi se envergonhar por isso vir a público. Mas Hawking, ele era desprezado pelos cientistas ao seu redor. Alguém inclusive usou as palavras, era o ladrão de Bagdá, e muitos cientistas deixaram Cambridge por causa dele. Você pode encontrar mais provas no site da Universidade de Leuven. Pergunta para o Sr. Cash. O Irã declarou que tem armas tão avançadas que desafiam a física. Minha pergunta é: o Irã está jogando uma carta psicológica para assustar seus adversários? Ou o Irã transformou a tecnologia do plasma em arma? Se não, que tecnologia eles estão usando para desafiar a física em nível militar? Sr. Cash responde: há um vídeo sobre isso na televisão iraniana, mas precisa de tradução. O Irã tem várias tecnologias avançadas. A tecnologia de plasma é apenas uma delas, e eles são muito abertos sobre isso em sua televisão nacional. Somos uma das tecnologias espaciais. Se todas as diferentes tecnologias deste planeta de diferentes nações fossem reunidas para fins pacíficos e não para prejudicar os outros, então este planeta seria um paraíso no universo. Mas há aqueles que não querem que essas coisas sejam reveladas. Eles veem como um obstáculo para criar a própria vida privada e bela deles. O CEO da Apple disse algo antes de morrer que traz isso à tona, se ao menos a humanidade pudesse entender as suas palavras. E ele disse: você não pode levar nada com você. Durante a época do vírus, ajudamos muitos políticos, diplomatas e embaixadores, mas depois que suas vidas foram salvas, alguns deles se voltaram contra a Fundação Cash e se tornaram nossos maiores inimigos. Aqui o Sr. Cash conta várias histórias sobre isso, que você pode ler por conta própria na transcrição. O buscador de conhecimento aqui disse que não faz sentido o fato de eles terem se voltado contra aquele que os salvou. Então, o Sr. Cash respondeu: é assim que os humanos são. Pergunta para o Sr. Cash: quanto tempo você acha que vai levar até que haja uma mudança global? O Sr. Cash responde: no momento, isso pode acontecer com um simples estalar de dedo. Pergunta para o Sr. Cash: então, por que você não estala o dedo? O Sr. Cash responde: como eu disse antes, se fizermos isso, eles dirão o que foi feito por ele. Quando eles mesmos o fizerem, então eles aceitarão. O Sr. Cash aqui fala novamente sobre como influenciou o governo iraniano a mudar repentinamente de uma situação em que estava sendo aniquilado por bombas americanas para agora começar a falar de paz e trocas de tecnologia. Na semana passada, ele recebeu uma carta do Irã dizendo que seus desejos foram atendidos e dizendo que o que você pediu ao governo iraniano foi atendido. Nós influenciamos diretamente a política mundial e esta é a quinta vez que demonstramos isso. Somos físicos nucleares e sabemos o poder da tecnologia que entregamos ao Irã. E eles sabem o que perderão se sairmos do país. O público vê apenas 5% da tecnologia da Fundação Cash. Houve outros cientistas que influenciaram suas nações. Einstein deu o aval para que os americanos usassem a bomba. E ele sempre disse que esse era o seu maior arrependimento. A história verdadeira é que os americanos roubaram a bomba atômica dos britânicos. E aqui ele conta uma história interessante sobre a bomba. A peça que faltava era o uso da centrífuga. E isso veio de uma moça química britânica. Ela mudou a história da humanidade. E em nosso novo canal no YouTube, dizemos no vídeo de introdução que quando descobrimos o atômico e o nuclear, vieram as guerras e a destruição. Mas com a ciência do plasma encontraremos a paz. Os americanos estão assustados até os ossos se o Irã mostrar a nova tecnologia espacial, a tecnologia de armas que eles têm em suas mãos. Um dia contarei a vocês o que o Irã fez com os Estados Unidos para realizar essa mudança recentemente. Aqui o Sr. Cash continua e fala sobre a futura rainha da Inglaterra e como ela vale 3,9 bilhões. Isso significa que nos próximos 200 anos ela aprendeu a roubar dos outros para se tornar a mais rica e manter o que lhe foi dado. Isso vem ocorrendo nos últimos 2.000 anos. Aqui, Nick da Austrália dá o seu testemunho sobre a sessão de voo de transmutação de 24 de agosto. Basicamente, ele tinha câncer de colo e teve hemorragia interna por muitas semanas. Na conferência de Manchester, o Sr. Cash reconheceu o câncer no gráfico quando ele estava no sistema. Em agosto, ele estava sangrando regularmente antes da sessão de voo. Ele passou pela expansão da alma, que ele descreve para nós, e quando voltou ao seu corpo, o sangramento simplesmente parou. E já faz 12 dias que está assim. Especificamente, ele disse que na segunda hora ele se sentiu expandindo, como se estivesse inflando como um balão, e ele simplesmente se expandiu e ficou assim por talvez 1 minuto. Foi só isso, não houve mais nada. Parece que foi uma sensação física de expansão, e mais tarde, o sangramento simplesmente parou por conta própria. As pessoas não devem se confundir. O sistema de voo da Fundação Cash não é uma unidade de saúde. Simplesmente aconteceu que ele expandiu a alma dele e o corpo se reparou sozinho. O Sr. Cash respondeu: espero que você encontre paz com isso. Isso é tudo que importa. O que o buscador de conhecimento disse que entendeu? O buscador de conhecimento expandiu a sua alma e o corpo se reparou. Era assim que o corpo queria ser e a alma estava feliz com as mudanças. Mudamos o sistema de voo do mês passado para que a alma se expandisse sobre o corpo. Essa é a primeira vez que colocamos a dimensão da fisicalidade em ação com a adição de uma nova estrutura. Esperamos ver essas mudanças em todo o mundo. E é por isso que o Centro de Bem-Estar na Alemanha está fazendo testes. Mas você tem que estar aberto e aceitar e receber. Não está apenas expandindo a alma através da cabeça, mas agora está passando por toda a fisicalidade. Isso coloca tudo em equilíbrio. E esse homem é um excelente exemplo disso. E isso foi feito por meio do sistema, pois Nick estava a 16 mil quilômetros de distância na Austrália e usando apenas um fone de ouvido. Chegou a hora da evolução da ciência e da tecnologia. A nova mudança nos sistemas deve nos proporcionar esse tipo de resultado o tempo todo. E agora estamos apoiando a alma e a fisicalidade. Quando você tem a sensação de que sua alma fez o reparo, então é também a alma que me alimenta. Então por que eu deveria matar por isso? Pergunta ao Sr. Cash. A Terra tem uma alma, um centro de energia, campos emocionais ou algo parecido com os seres humanos? Sr. Cash responde. Claro que tem. Se você existe, então tem que ter um controle central que controla tudo coletivamente. É a mesma coisa com o Sol. Nós chamamos isso de alma, mas cientificamente é um controle central que dita todo o resto. Ele diz ao braço e às pernas o que fazer e tudo mais. Ele dita para onde queremos ir. A Terra decide sua própria direção, dimensão e o que nos tornaremos. Nós humanos chamamos isso de psicossomático quando usamos nossa mente para criar algo físico, como por exemplo uma doença de Alzheimer. A Terra é uma repetição do mesmo. Nos seres humanos temos acesso de raiva, enquanto a Terra tem terremotos e furacões. Ela controla a posição de sua lua. É preciso ter uma compreensão disso. Nós somos tão físicos que não queremos entender. O Sol também tem órgãos diferentes, com funções diferentes para controlar o que precisa ser feito e como mover e substituir. Nos seres humanos, são necessários 28 dias para mudar as células da pele. O Sol leva muitos bilhões de anos para que os planetas nos limites externos do sistema solar retornem ao Sol e sejam reciclados, e então novos planetas voltam a sair. Ele faz isso com precisão. Nós só olhamos para o que gostamos, e não para o quadro completo. Se observarmos tudo sem apego e com o desejo de entender, poderemos descobrir que há um processo e uma emoção por trás de tudo. A posição-chave é a emoção. Pergunta para o Sr. Cash. E ele é afetado pelos sofrimentos e injustiças na Terra? Sr. Cash responde, não pode. É a causa de tudo isso. Acho que aqui ele quer dizer que o Sol é a causa do que acontece na Terra porque fornece os campos e talvez a emoção também. Aqui o Sr. Cash diz que espera que o que foi baixado em abril do ano passado ajude a Terra. Foi uma energia enorme e terá efeitos. Teremos que esperar e ver nos próximos 10 a 30 anos como isso mudou a psicologia do homem. Uma maneira de entender a mudança é pegar um ímã e colá-lo em um metal e sentir a força dele. Em seguida, aqueça esse ímã com o maçarico e verá que o mesmo ímã se tornou fraco. Em seguida, coloque esse mesmo ímã em uma máquina de fabricação de ímãs e aumente a tensão para 3.000 volts. É assim que eles fabricam ímãs. Então, quando você o colocar de volta no mesmo metal, ele parecerá muito forte. A máquina o alinhou e adicionou força de campo a ele. E foi exatamente isso que aconteceu com a Terra. Recebemos energia adicional. Na Fundação Cash, chamamos isso de energia, são campos magnéticos em movimento. A Terra recebeu enormes quantidades de campo magnético do Sol, que foram absorvidos diretamente no Polo Norte. Quando os campos entram no Polo Norte, eles se tornam filtrantes e no Polo Sul a absorção muda. Já vimos as mudanças ambientais, mas o mundo da ciência não está ciente disso. A energia interna do planeta mudou. Isso força o Polo Sul a esfriar mais. Isso força a estrutura interna a liberar mais energia para compensar o que está entrando. Isso definitivamente nos afetará. A condição da Terra mudará devido a essa recepção rápida e forte dos campos magnéticos que recebemos. E isso é apenas coincidência. É apenas coincidência. Isso mudará a posição dos outros planetas em nosso sistema solar. Não é preciso ser severo para poder ficar bonito. A Terra tem que compensar qualquer mudança que aconteça. O que isso fará com o ângulo de inclinação da Terra nos próximos 200 anos? Ela voltaria mais para o centro do que para os 90 graus? Esse pode ser um dos efeitos desse encontro. Veremos mudanças na linha equatorial da Terra. Seria essa mudança o fato de recebermos novas energias de modo que não precisemos matar para obter energia? Aqui o Sr. Cash tem um ensinamento muito interessante sobre como a linha do deserto do planeta mudou e como isso está relacionado à inclinação do planeta. Ele mostrou uma imagem que destaca todos os desertos do mundo. Depois ele disse que a Austrália, que é em sua maior parte desértica, originalmente ficava ao lado de Nova York, nos Estados Unidos. Durante milhões de anos, ela percorreu um longo caminho para o sul. Quando você coloca a Austrália de volta a Nova York, você vê que ela se encaixa na linha de deserto que atravessa o planeta, e mais ou menos ali no nível do Equador. Os mapas que nos mostram da Terra estão errados. Em seguida, ele desenha a inclinação da Terra, que nos dá as quatro estações do ano. Ouça essa parte do ensinamento com bastante atenção. A linha do deserto do planeta está alinhada com o ângulo de inclinação da Terra. A linha central é onde as transferências de campo são fortes e há uma circulação interna dos campos. De fato, se ele pudesse inclinar essa imagem e alinhá-la com a inclinação da Terra, você veria que elas são paralelas entre si. E ele se encontra exatamente na linha do Equador. Assim você pode entender os efeitos que a energia que recebemos no ano passado terá sobre essa linha. Ela passa sobre países como a Arábia Saudita, a linha central do continente africano e o Oriente Médio. Tivemos chuvas excepcionalmente grandes em Dubai, neve na Arábia Saudita e enchentes no Saara africano. Tudo isso aconteceu desde o download de abril de 2023. E que energia mudou dentro do sistema planetário? Os cientistas que fazem esses mapas falsos estão criando um problema para entendermos nosso próprio planeta. Não entendemos a verdadeira fisiologia e emoção do planeta e a energia que ele recebe. O evento mudou o nível de energia do planeta e onde não havia chuva, agora haverá muita chuva, porque a linha do Equador foi movida acima da linha da chuva. Precisamos ter a linha do deserto para o bem-estar do planeta. Portanto, quando a linha se mover, alguns lugares terão que se tornar desertos. Essa é uma característica específica da estrutura do campo plasmático de uma forma esférica e você não pode mudar isso. Ele fala que sobre a linha do Equador será a mesma que a linha de calor, acho que em reatores de plasma. A linha do Equador é a mesma que a faixa de luzes que vemos nos verdadeiros OVNIs. Ele espera que o Sr. Cash, que os iranianos mostrem aos americanos a estrutura do OVNI deles. A metade superior do OVNI é mais alta do que a metade inferior. O ponto em que as duas metades se juntam é o mesmo que a linha do Equador na Terra. E isso dá aquela faixa de luzes no OVNI. A ponte entre as duas metades é como um controle entre a entrada e a saída. Os OVNIs falsos não têm essa linha no meio. Na Terra, nossos continentes vão na verdade para o outro lado que ele desenha aqui. É uma inclinação para a linha de inclinação do planeta que cria as quatro estações. O que eles desenharam para nós como continentes é tudo besteira. Eles desenharam os continentes de forma errada em todos os globos e mapas da Terra. Sabemos o que estamos dizendo e é correto, porque construímos um sistema que provará isso. Eles só falam de teoria. Nós falamos sobre os fatos e temos o sistema de voo. Esse é um dos critérios, e não todos. O Sol transferiu sua emoção para a Terra, o beijo da mãe. Agora vemos o amor da criança. Isso energizou o planeta. Desde o ano passado, a Terra se afastou um pouco do Sol, porque a energia dos ímãs centrais ficou mais forte, e portanto a distância mudou. A mudança de distância cria uma nova condição ambiental. Isso não tem nada a ver com o aquecimento global. Nossos cientistas não entendem a ciência da criação e inventam qualquer besteira que querem. Os planetas que não têm inclinação e são verticais não têm esse problema na linha do Equador. Como eles ficam nessa linha, esse padrão permanece. A inclinação da Terra que criou as quatro estações e, portanto, ela é vulnerável a mudanças. E o planeta foi carregado no ano passado, como quando você carrega um ímã e ele tem mais força. Na lei da física do plasma, o mais forte sempre dá ao mais fraco. Nós somos os mais fracos, somos uma estrutura minúscula e recebemos uma quantidade enorme de energia. Tivemos sorte de não sermos empurrados para fora de nossa órbita do Sol por centenas de milhares de quilômetros. Nossos cientistas não têm conhecimento holístico. Eu tenho. Eu venho disso. É meu direito de nascença. Nós vemos e copiamos isso nos sistemas que construímos. O homem foi educado por pessoas analfabetas como Stephen Hawking e Einstein, E elas não, e essas pessoas não permitem que o homem pense corretamente. Quando o planeta gira verticalmente sem nenhuma inclinação no ângulo, as condições de vida são homogêneas e não há variedade. Isso não significa que ele não tenha vida. É um tipo diferente de vida. Se você mudar o ângulo de rotação do planeta diretamente para o outro lado, a Terra criará um tipo específico de inteligência. Com a energia que recebemos no ano passado, o ângulo de rotação da Terra mudou. Na semana passada, eu disse a vocês que eu seguro meu coração com relação ao que aconteceu. Achamos que o ângulo de rotação se moveu diretamente para o outro lado. As mudanças que estamos vendo não têm nada a ver com o aquecimento global. Mas as pessoas que não têm conhecimento agora estão dizendo que é o aquecimento global. No domingo 23 de abril de 2023, você pode encontrar a imagem da explosão solar na internet. Eles mostram uma imagem do campo magnético no Polo Norte. Há uma enorme linha vermelha representando o campo magnético recebido. Um forte magma soprou a proteção do campo magnético para fora da Terra a partir de um nível mais alto, e isso alimentou o planeta Terra. Pergunta para o Sr. Cash. O comportamento dos seres humanos mudará com isso? Sr. Cash responde, deveria mudar. Pergunta ao Sr. Cash, isso faz parte do plano de Deus? Sr. Cash responde, essas são as realidades da vida física. Você pode associar isso a qualquer coisa que quiser, mas entenda que nossa alma também é um plasma. E por causa dessas mudanças de energia, nós também mudaremos. Temos que mudar, pois já recebemos os campos magnéticos. Essa enorme quantidade de campos magnéticos chegou até nós enquanto estávamos girando, e, portanto, tudo no planeta recebeu isso. Todos os seres vivos deste planeta foram elevados magneticamente. E será que nos tornaremos mais conhecedores? E estamos prontos para receber esse novo conhecimento? Será que isso foi uma coincidência ou foi para nos dar uma mãozinha para trazer a paz? Será que o Sol tem uma alma e queria criar essa condição para que seu filho não sofresse mais? Você pode ler isso de mil maneiras diferentes. Pergunta para o Sr. Cash. Podemos dizer que o plano de Deus é ter paz e serviço em todos os lugares? Sr. Cash responde. Deus nunca criou a guerra. O homem a criou para si mesmo para mostrar seu poder. É a fraqueza do homem e não a mão de Deus. Depende de quem e do que você pode influenciar. Podemos estar em posição de influenciar nossos filhos, nossa família, nosso local de trabalho, nossa nação, o que quer que seja. Algumas semanas deixei claro para a liderança iraniana que não devemos entrar em guerra, devemos nos abster dela. Convidei a liderança iraniana a iniciar novamente negociações de paz com os americanos. Pouco antes de o Ayatollah Khamenei anunciar as novas negociações de paz, eles estavam prontos para se vingar, o que não teria beneficiado ninguém no Irã. Teríamos perdido tudo. 2.500 anos de cultura teriam sido desperdiçados. Essas pessoas não se importam com o local onde jogam as bombas. Nós aconselhamos e demos nossa alma e tocamos a alma deles. Não se trata apenas de uma palavra aqui. Agora você verá o que acontecerá. Veremos como a situação mudará nos próximos 6 a 12 meses. Como eu disse antes, o Irã abrirá uma embaixada nos Estados Unidos em 2025. Esse é o nosso desejo, a nossa esperança, e vamos realizar isso. Para se tornar um homem de paz, é preciso muita paciência. Um homem de guerra pode simplesmente apertar um botão a qualquer momento. Aqui um buscador de conhecimento estava perguntando se as pessoas vão experimentar essa transmutação e transporte mesmo que não estejam participando das sessões. E a resposta do Sr. Cash foi do tipo: o que você acha? Que você ganhou na loteria e agora não precisa fazer nada? Ou agora você está fazendo o que quiser sem ajudar os outros? E agora você acha que vai se beneficiar de um evento cósmico e pegar uma carona nisso? As mudanças vão acontecer e não podem ser interrompidas. Essa chuva de campos magnéticos caiu sobre todos nós e, por ter um espectro de campo magnético, até os peixes do oceano são afetados. Isso vai nos mudar. Será que nos elevará? Temos que esperar para ver, pois isso faz parte da estrutura. As pessoas do hemisfério norte, que estavam mais próximas do centro do fenômeno, receberam a maior parte dos campos por mais tempo. Como elas serão afetadas? Elas se tornariam mais agressivas ou mudariam para se tornarem mais pacíficas? Temos que esperar para ver. Será que a cultura de uma nação mudaria porque todos receberam os campos e todos foram elevados? Esse tipo de chuva sua pele não pode parar. Ela é plasmática e magnética e passa direto por você. Você não tem escolha a não ser recebê-la. Talvez as quatro estações se tornem duas estações em todo o planeta. Não ponha a culpa de tudo no aquecimento global, porque você é ignorante para entender exatamente o que está acontecendo. O Sr. Cash fala sobre pular de um planeta para outro à medida que nos aproximamos do Sol. Os planetas que se aproximam do Sol recebem mais campos ou energia superior e seus cidadãos se tornam mais iluminados e entendem mais. A distância do Sol vai de Mercúrio, Vênus, Terra e depois Marte. Então será que os seres de Vênus pularão para a Terra à medida que ela se aproximar? Será que encontraremos construções e civilizações em Vênus que mostrariam que as pessoas costumavam viver lá? Talvez encontremos vida sob a superfície. Há milhões de anos o homem costumava viver como rato em buracos sob a superfície. Será que a humanidade vai pular para o próximo planeta? Pergunta para o Sr. Cash. Quem puxa as cordas no universo? Sr. Cash responde, ninguém. Isso acontece pela força de campos das interações. Onde está o Criador? Pergunta o buscador de conhecimento. Sr. Cash responde, o cara que começou a puxar as cordas ainda está lá, sentado lá. Nós o chamamos de Deus. Ele ainda está observando o que ele faz. Ele está sentado lá e quando move o dedo, vê quantas galáxias se chocarão umas com as outras. Muito provavelmente ele ainda está jogando o jogo dele. Mas nós fazemos parte desse jogo. Estamos conectados a esse jogo. É o jogo da criação, não é um jogo do homem. Nós fazemos parte desse processo. Aqui o buscador de conhecimento fala sobre Magrave e o Sr. Cash responde, aproveite Magrave, espero que ele lhe dê iluminação e não apenas calor. Qualquer pessoa que pode participar das sessões de voo mensais. Elas não são exclusivas e você pode participar a qualquer momento. Essas sessões, ficarão muito mais intensas no final deste ano e no início do próximo. Elas serão mais poderosas. Temos uma responsabilidade e eu aceitei essa responsabilidade e temos que continuar com isso. Temos que criar uma condição para a paz mundial e acabar com todas as guerras. Isso não é tão fácil. Temos que trazer o ponto de mudança. A primeira coisa é levar todas essas coisas religiosas a um único ponto. Então 90% das guerras terminarão. Os outros 10% são causados pela ganância do homem, porque ele quer ter mais e criar guerras para conseguir mais. Eu observei com interesse a vida do cara do carro da Tesla lá. Ele era um garoto que não tinha nada e veio de um lar desestruturado. Então, de repente, ele se tornou um cientista e agora é um político, ditando o que os outros homens precisam fazer. Mas ele mesmo não tem capacidade para nada. Só porque, de alguma forma, eles conseguiram mais desse dinheiro imaginário no banco, eles acham agora que têm o direito de tomar decisões. Vimos isso com o cara dos computadores da Microsoft. A tecnologia da Fundação Cash destruirá esse cara totalmente, porque não precisaremos de foguetes para ir ao espaço e não precisaremos de carros movidos a bateria. Tudo será tocado nos próximos 5 anos e será o fim de tudo isso. Eu me pergunto como eles vão pagar pelo descarte dessas baterias. Haverá uma reação negativa quando as novas tecnologias forem lançadas. Essas pessoas terão que limpar tudo, porque ganharam todo o dinheiro com isso. E o pedido de falência pelo capítulo 11 não os ajudará. Eles não podem impedir o surgimento de novas tecnologias. E essas pessoas do interior da África do Sul não podem tomar decisões sobre o que acontecerá com as mães que estão segurando seus filhos. Ainda estamos aguardando a permissão das autoridades iranianas para a conferência de novembro em Isfahan. Muita coisa mudou no Irã com o novo presidente. Aqui o Sr. Cash explica mais sobre isso. Ele fala sobre os ayatolás e como eles são as pessoas mais desprezadas no Irã, porque trouxeram muitas dificuldades. Em seguida, ele volta à história de como os americanos armaram para que o Ayatollah Khomeini, enquanto ele estava na França, para que ele fosse levado de volta ao Irã. Ele nos contou anteriormente que Khomeini concordou em destruir a indústria nuclear iraniana para os americanos, o que ele fez. Mais tarde, ele traiu os americanos. De certa forma, os norte-americanos são responsáveis pelo que eles armaram no Irã hoje. Mais tarde, oportunistas iranianos entraram no jogo e criaram mais problemas. O novo presidente está tentando voltar 30 anos no tempo e iniciar novas negociações com os americanos. Os médicos de Khamenei esperam que ele morra nos próximos 2 anos de câncer. O Irã não é uma monarquia, continuará sendo uma democracia. Vamos ver o que o novo homem trará. Então temos outro cara louco surgindo nos Estados Unidos. Eles o colocaram na prisão e agora querem torná-lo presidente novamente. Isso é parte do problema no mundo da política. É sobre quem será o mais forte. Mas quando todos nós nos tornarmos iguais, não lutaremos por isso. Então veremos uma posição diferente. Tudo bem, você quer ter bilionários ou o que for, mas precisamos ter um padrão de vida básico para que todos possam aproveitar a vida. Pergunta para o Sr. Cash. Nunca entendi por que um homem precisa que os outros se curvem a ele. Ainda acho difícil entender por que essas entidades precisam controlar os outros em vez de simplesmente deixar ir, e então ter tudo o que poderiam desejar. Sr. Cash responde. É devido à fraqueza de caráter deles. Só isso. Devido à forma como as religiões ensinam, essas pessoas então não acreditam que são responsáveis por seu próprio comportamento e que terão que equilibrar isso por meio de sua alma. Essas pessoas não têm a menor ideia sobre isso. As suas religiões colocam Deus em algum lugar no céu, portanto elas estão desconectadas da realidade e da vida. O outro problema é que as pessoas são treinadas pelo que aparece na televisão. E como a nova geração não assiste a TV, eles assumiram o controle agora da internet. E agora a situação piorou porque as pessoas não acreditam que a internet esteja sendo controlada. Por exemplo, todo mundo acredita que o Sr. Obama é um cara legal, mas não sabem que, sob o seu governo, mais balas foram disparadas e mais pessoas foram mortas durante seu período. Os americanos não sabem que Trump, na verdade, só deportou uma fração do número de pessoas que Obama deportou. Mais de 3 milhões de pessoas foram deportadas durante seu governo. Por causa do controle, só o conhecemos como um cara legal. Ele criou mais guerras, vendeu mais armas, apoiou genocídios, mas só o conhecemos como um cara legal. Acreditamos na imagem que fizeram dele. E agora esse cara de cabelo dourado não tem ética. Qual será o futuro agora? Porque todos os americanos terão que pagar com sua alma pelas armas e que sua nação fabrica. O dinheiro pelo qual vocês trabalharam tão arduamente para pagar impostos produziu essas armas para matar alguém como uma criança no Afeganistão. Os cidadãos americanos têm que pagar por isso. Eles estão pagando por meio de seus filhos, das doenças que contraem e de tudo mais que acontece de errado em sua sociedade. Vocês escolhem seus líderes, portanto vocês são responsáveis por isso. Vocês escolhem os soldados e o atirador para fazer essas coisas. E vocês são responsáveis por isso. A maneira de mudar o futuro é ensinar as crianças corretamente para que elas amadureçam e possam fazer a mudança. Os líderes mundiais não se importam. Eles realmente não se importam com o que fazem. Mas quando souberem que são responsáveis por isso, aí sim eles se importarão. Acho que a única solução é o nascimento da filha de Mitra. Ela nascerá pela alma e não pela fisicalidade. Assim, a fisicalidade não terá nenhum vínculo com o corpo do homem. Ela simplesmente estará lá. Quando as pessoas começarem a se transmutar, elas perceberão diretamente que a riqueza deste planeta não significa nada. Todas as posses desse planeta não valem nada. Talvez devêssemos colocar todo mundo em transmutação e então obter certificados de que você transmutou pelo menos 3 vezes para diferentes lugares do universo. Depois poderíamos tornar obrigatório que todos os líderes mundiais e todos os homens mais ricos do planeta passassem pela transmutação nos próximos meses, e então haveria uma mudança. Poderíamos enviá-los para o planeta Zeus, onde acabariam como pó. Então, quando voltassem, será que eles estariam mudados? Mas será que a alma deles permitiria que eles fossem? Esse é o maior problema deles, não o nosso. É a mesma coisa que o OVNI. É a mesma coisa que o OVNI. Sua alma ela tem que ser pura para ser aceita pela alma desse sistema, desse OVNI. Não se trata mais de um motor em que você embarca e dá uma passagem para poder entrar. É comprado por sua alma essa passagem, não pelo corpo. É por isso que o espaço é um lugar pacífico, mas o homem não entende. Não há portas nesses OVNIs. As pessoas que constroem esses OVNIs lhe dirão que não há portas. O único controle que eles têm é por meio da sua tranquilidade em conexão com o sistema. Eles entram e saem desses sistemas, mas não veem ele. Um adendo aqui, será que isso significa que o sistema nesse ponto é invisível? Bom, continuando. Se você trouxer uma pessoa com a intenção errada para dentro do edifício, você verá como ela é martelada por isso. Então você entenderá a real dimensão do sistema. Isso dá uma falsa sensação de segurança à nossa equipe, porque eles todos são pacíficos. Eu disse a mim mesmo, será que eles sabem a pureza da alma que eles carregam para estar aqui? Eles estão literalmente em toneladas de magravas, gangues e tudo mais. Quaisquer que sejam os problemas que eles tenham tido lá fora, eles são lavados quando entram no edifício. É tão silencioso que não se ouve nenhum rato e todos fazem o seu trabalho. Não há cargos superiores ou posses como se eu fosse alguém. O objetivo é completar o sistema de luz, completar a tecnologia. E eles não são buscadores de conhecimento, mas eles têm mais conhecimento do que os buscadores de conhecimento. A alma deles foi tocada e é por isso que eles estão lá. Eles estão mudando o curso da humanidade. E eles são almas puras. Eles não chegaram lá por acaso. Uma vez tivemos um cara desonesto que ele se expulsou. Foi sua própria decisão. Eles nem sequer conhecem os ensinamentos das pessoas. Eles não são buscadores de conhecimento, mas entendem a essência do que precisa ser feito. Eu não deixo ninguém entrar no laboratório, porque sei as consequências disso. Não há portas nessas naves espaciais. A única chave é a dimensão da força da alma. Você não pode encobrir isso. Ela tem que estar dentro de você e fazer parte de você. Aqui uma buscadora de conhecimento pediu ao Sr. Cash que ele falasse um pouco sobre sua vida e de onde ele vem. O Sr. Cash respondeu, eu não sei mais. Venho de uma família muito humilde no Irã, extremamente humilde. Então, quanto mais vivo, mais descubro o quanto meus pais eram humildes realmente e o resto. Tive o grande prazer de ser educado de uma maneira diferente pelas mãos de pessoas bonitas como os zoroastristas. Dizem que sua vida é moldada durante a adolescência. Meus primeiros anos de adolescência foram tocados pela beleza de Zoroastro. Senti o amor e a sinceridade do amor ao frequentar uma escola de ensino médio que ensinava o Eto de Mitra. E então veio o resto. Quando eu fui para a Inglaterra, vi como essas pessoas vivem em condições difíceis lá. E quando meu irmão chegou a Londres em 1976, enquanto dirigíamos pela melhor parte de Londres, meu irmão disse, leve-me de volta, isto aqui é um vilarejo, está tudo tão atrasado aqui. No Irã, vivemos na beleza e no amor de uma antiga cultura da verdade. E o nosso povo se ama. Em Londres, nos tornamos estrangeiros e tudo mais, e aprendemos muito sobre a vida. Na verdade, as lições me levaram mais a fundo nos ensinamentos de Mitra. Eu me apaixonei pelas mulheres mais bonitas do planeta e infelizmente não consegui me casar com elas. O resto é história, então você percebe por que as coisas acontecem dessa forma passo a passo, passo a passo. Aos 50 anos, olhei para trás e disse a mim mesmo, tinha que ser assim, porque senão eu não teria chegado ao que eu estou fazendo agora. Isso fazia parte da estrutura para me preparar para fazer o que eu vim fazer aqui. E é aqui que está hoje. Deixe-me ler para vocês um relatório que recebi na semana passada e que me trouxe muita alegria. É de uma das organizações mais poderosas do mundo que está avaliando o trabalho da Fundação Cash. Parte da conclusão desse relatório foi que o Sr. Cash tem 66 anos e está mais ou menos na velhice. Então ele se pergunta o que aconteceria se ele não estiver aqui ou ficar incapacitado por motivo de doença. Aí o Sr. Cash disse, eu me perguntei, como eu vou responder a esse cara? Cheguei a uma conclusão. Estarei aqui muito tempo depois que seus tataranetos tiverem partido. Mas não podemos dizer isso a eles, porque eles não entenderão. Aos 66 anos de idade, Estou apenas começando. Fim do índice rápido do workshop 554.